Eu só queria aquele olhar de novo, de quem tá amando a primeira vez. Aquele olhar de para sempre, de quem vai trocar mensagens por um mês. Aquela fase das promessas, dos planos, dos beijos, desejos, e a vontade de estar junto até enjoar. Eu tô com saudade do nosso calor, até o teu jeito meio que esfriou. Eu já não aguento mais ficar assim, tô te sentindo bem longe de mim. Dói só de pensar em te perder, eu tô precisando de você. Eu só quero ouvir um eu te amo, te amo, te amo. Dói só de pensar em te perder, eu tô precisando de você. Eu só quero ouvir. Eu só queria aquele olhar de novo, de quem tá amando a primeira vez. Aquele olhar de para sempre, de quem vai trocar mensagens por um mês. Aquela fase das promessas, dos planos, dos beijos, desejos, e a vontade de estar junto até enjoar. Eu tô com saudade do nosso calor, até o teu jeito meio que esfriou. Eu já não aguento mais ficar assim, tô te sentindo bem longe de mim. Mas só de pensar em te perder, vamos voltar a ser como era antes.